Então, uma boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Esta tarde nós vamos falar de alguns fatos, alguns acontecimentos, alguns bem recentes e outros que são do século retrasado. Vamos procurar refletir hoje, procurar lembrar algumas informações. Talvez todos já tenham ouvido falar dos chamados fenômenos de efeitos físicos. São aquelas manifestações que os espíritos produzem quando eles movimentam objetos, produzem sons, fazem aparições que podem ser até tocadas pelas pessoas. E vamos estar relacionando com um tema que se tornou bem presente nos últimos dias, que foi aquela evocação que apareceu na internet, que depois descobriram que se tratava de uma brincadeira, do Charlie, Charlie, você está aí. São sobre essas ideias que nós vamos discorrer nessa tarde, procurando, através do conhecimento espírita, perceber o quanto isso pode ter de gravidade ou não para a vida de quem se envolve nessas situações, e perceber que evocar os espíritos é algo que nós fazemos com uma certa frequência. Poderia dizer que nós estamos evocando espíritos todos os dias, quase que o dia inteiro. Mas vamos falar disso então logo mais. E para que aqueles que não sabem exatamente o que vem a ser essa brincadeira, ela se assemelha um pouco com aquela brincadeira que também era conhecida do copo, né? De evocar os espíritos para eles responderem através do copo. Então, durante um período aí, uma época aí, era muito comum as crianças, os jovens brincarem com o copo. De colocar as mãos, como mostra ali a imagem, e ele se movimentar em direção a letras ou a palavra sim e não, para obter respostas. Existia também uma outra que as crianças fazem na escola até hoje, que é a do compasso, também segurando da forma como mostra ali, aqui tem o alfabeto, não está muito visível, mas também para que ele parasse em alguma letra. E a brincadeira do Charlie Charlie aí, ele começa como essa situação também. Duas canetas posicionadas assim, uma sobre a outra, tem as palavras não e sim, sim e não, e as crianças, os jovens, evocam um ser que eles acham que é um demônio, porque quem lançou essa brincadeira falava que era evocação de um demônio. E ele responderia então. Mais tarde descobriram que o vídeo que apareceu, na verdade, fazia parte de uma campanha de publicidade de um filme que vai ser lançado, que vai tratar sobre esse tema mesmo, brincadeiras que se fazem com o mundo invisível, de evocar seres do mundo espiritual. Quando a gente vai pesquisar os filmes que existem sobre essas situações, a gente vê que sempre eles relacionam essas práticas de evocação com o mal. Porque reproduzem uma crença e uma tendência que as pessoas têm de achar que somente o mal poderia produzir esses efeitos. E naturalmente que as pessoas que produzem esses filmes, elas também exploram muito a questão do terror. Porque o terror ele mexe com o medo. E o medo é algo que da natureza humana, é algo que nós temos uma tendência a querer provocar, testar. Por isso que muitas pessoas que até têm muito medo de coisas apavorantes, ainda assim procuram assistir filmes que possam mexer com esse lado do seu medo mais profundo. É algo estranho alguém buscar algo que causa desconforto e que provoca uma emoção tão primitiva que é o medo. Um estado que é, muitas vezes, perturbador na nossa vida. Mas o jovem e a criança, eles têm, por curiosidade, por uma tendência natural, de querer explorar essas coisas. É uma época de muitas buscas na vida, em que a gente quer dar sentido a muitas coisas. A gente não está, muitas vezes, satisfeito com o mundo, como ele se apresenta. Então é natural que o jovem tenha o seu interesse despertado para esses temas. E muitos, quando até procuram o Espiritismo, quando começa a falar no Espiritismo de Evangelho, de reforma íntima, de educação do pensamento, de prece e oração, eles já desistem do Espiritismo. Por quê? Não encontram lá todo aquele sobrenatural que eles esperavam encontrar. Porque esperavam que numa casa espírita, os espíritos produziriam fenômenos impressionantes. Alguns jovens, mais maduros espiritualmente, persistem e vão descobrindo que além do fenômeno impressionante, do efeito que causa ali uma sensação, existe algo mais profundo que o Espiritismo nos ensina. Algo mais importante, porque eles, como espíritos, sentem que ali há um caminho. E por isso que muitos jovens, então, acabam prosseguindo depois dessa fase inicial de interesse pelos fenômenos de efeitos físicos, passam a se importar com o lado moral, o lado intelectual que o Espiritismo nos apresenta. Isso revela também uma maturidade espiritual. Quando a gente consegue perceber que, muito além do fenômeno que impressiona, que chama atenção, existe uma filosofia, já mostra que a nossa busca é mais profunda, e isso é algo positivo. No começo das manifestações espíritas, lá no século XIX, os espíritos se valeram de muitos fenômenos de efeitos físicos para chamar a atenção das pessoas para a realidade espiritual. Foi a época, então, das mesas girantes, né? Nós vamos pular essa parte aqui, nós vamos um pouco para a história. Os espíritos, eles começaram, então, a produzir fenômenos impressionantes, principalmente na Europa do século XIX, mas também nos Estados Unidos, que eram os dois lugares que culturalmente tinham maior influência sobre o mundo. E produziram fenômenos notáveis, como as mesas que levitavam ou giravam. As pessoas se reuniam em reuniões públicas, assim, da sociedade, como em festas, momentos em que a sociedade se reunia, e eles brincavam com esse fenômeno. Eles faziam perguntas para os objetos que se moviam. Aqui a gente tem uma fotografia da época retratando uma mesa levitando. Os pés dela estão aqui, ó, e ela está acima do chão. Muitos desses fenômenos ficaram registrados nos jornais da época. Se a gente for a uma dessas bibliotecas grandes que existem nesses países como a França, nós consultarmos lá esses jornais, nós vamos ver essas notícias das mesas girantes. Só que isso é algo que a história não registrou. Não fôssemos nós, espíritas, conservarmos essa história, essa documentação, ela acabaria esquecida, como se algo não tivesse acontecido na história da humanidade. Mas os espíritos produziram fenômenos que foram testados por pessoas que queriam descobrir que eram fraudes. Caso das materializações também, que os espíritos se apresentavam ali, tangíveis, podia se tocar nele, incumbiram, uma certa ocasião, William Crookes, um físico importante na época, membro de uma sociedade científica na Inglaterra, incumbiram ele de descobrir qual era a fraude que estava por trás das materializações do espírito Kate King. E ele investigou tudo ali e constatou que não tinha como reconhecer uma fraude ali. Porque ele fez todos os controles necessários para checar se aquela materialização era realmente produzida por um espírito. E ele conseguiu, então, constatar que não havia fraude. Muitos outros também fizeram essas demonstrações de que não existia fraude nesses fenômenos. Só que, infelizmente, o que acaba acontecendo? Pessoas que, sistematicamente, por negar a realidade espiritual, depois disseram que esses investigadores não agiram tão criteriosamente. Mas quando nós lemos os relatos deles, nós vemos que eles tiveram sim as precauções para excluir qualquer fraude ali. Então esses fenômenos foram muito intensos e eles são um marco, o início do Espiritismo de modo sistemático, organizado e evidente no mundo. É a partir dali que começa a atenção de pessoas que começam a investigar o fenômeno. E existiam outros também, em que eles aprenderam também a utilizar esse movimento das mesas para mover pranchas ou cestas nas quais os lápis estavam atravessando a cesta para produzir uma escrita. Se alguém pudesse dizer que o movimento do copo, o movimento da mesa, era algo que envolvia alguma força ou alguma fraude que ninguém conhecia, ainda poderia deixar essa margem de dúvida. Algum método ali de enganar as pessoas. Mas aí, como era possível duas pessoas diferentes conseguirem conduzir um objeto em movimento para produzir uma escrita? Tenta escrever com alguma coisa, empurrando só com as suas mãos, para ver se você grafa direito as letras. Dificilmente. Agora imagine duas, três, quatro pessoas fazendo movimentos nisso, se elas conseguiriam produzir algo escrito. Não consegue. Então, o que, que isso evidencia também? A produção da escrita através desses objetos naquela época foi também até uma forma de demonstrar como podia produzir um efeito inteligente. Porque uma palavra, uma frase, uma ideia é um efeito inteligente. Então, tinha que haver realmente uma inteligência conduzindo o fenômeno. E foi essa conclusão que Kardec chegou quando ele chegou ao conhecimento das mesas girantes. Porque essas mesas, muitas vezes, elas produziam movimentos ou pancadas que sinalizava sim ou não para as perguntas que eram feitas. E aí, então, ele ficou impressionado realmente. Como era possível um objeto responder algo? É quando ele, através das investigações que ele começa a fazer, através de comunicações que inicialmente foram obtidas nesse movimento da cesta que tinha um lápis atravessado dentro dela, é que ele começa a, pelo próprio fenômeno, a saber que eram, na verdade, espíritos. A alma daqueles que já tinham vivido aqui na Terra e que, tendo morrido, passaram para o mundo espiritual e que voltavam para se comunicar. Ele não foi procurar no fenômeno a explicação ou a justificativa de que os espíritos existiam. O que ele fez é que o próprio fenômeno se revelou como sendo produzido pelos espíritos. Então não foi uma ideia preconcebida dele que levou a entender que aquele fenômeno existia. E nessa época também existia uma outra forma de interrogar os espíritos, que era essa prancha com o alfabeto, as letras, os números, as palavras sim e não estão ali em inglês, e também os médiuns posicionavam a mão naquela pequena prancha ali e ela se movia. Até hoje isso é muito usado, principalmente nos Estados Unidos. Lá é possível você comprar isso em lojas de brinquedo, porque isso se tornou uma banalidade. As pessoas usam isso normalmente. E aí vem a pergunta: há um risco, há um perigo de brincar com isso? Será que pode acontecer algo mais grave ou não? Nós podemos dizer que em alguns casos não acontece absolutamente nada. A pessoa pode brincar com a tábua de Ouija o quanto ela quiser e não acontece nada. Porque há inúmeros casos lá de crianças que fazem as perguntas para a prancheta e eles não percebem que eles mesmos é que produzem o movimento. Porque estar entre si não é muito fácil, né? Você mover. Mas você ter respostas inteiras ali, compostas, letra a letra, palavra com palavra, até formar uma frase, é mais complicado. Então, para muitos, é uma brincadeira realmente inconsequente que não tem maiores problemas. Mas para outros, pode ter um agravante ali. Pode ter uma complicação. Principalmente se essa pessoa é um médium em potencial de desenvolvimento. Porque médium todo ser humano é. Mas alguns estão com uma tarefa, uma obrigação a desenvolver a sua mediunidade. Então, para estes, começar o uso da mediunidade através dessas práticas, elas podem ter uma consequência, pode ter algum tipo de situação complicada para elas. Então, aí é que surge a preocupação quando nós vemos as crianças, os jovens, provocando esse fenômeno. Porque muitos vão até relatar para a gente: não, professor, eu já brinquei com isso e não aconteceu nada. Outros presenciaram situações constrangedoras, incorporações que ocorrem em escolas, crianças que passam mal. Nós temos que separar desses casos que apresentaram problemas duas situações. Uma, muito provável de acontecer, é a sugestão pelo medo. Como as pessoas estão esperando que produza-se ali um fenômeno. E elas já estão carregadas na sua mente de ideias de que ali existe um ser do mal provocando aquilo. Se um ligeiro movimento acontecer ali, o próprio medo leva a pessoa a se sentir mal. O próprio medo pode fazer a pessoa entrar numa crise de histeria ali e começar a gritar e se apavorar e sentir muito medo. Porque o medo, ele é capaz de despertar essas emoções, esses descontroles, em que a pessoa perde realmente o equilíbrio. E ela pode entrar num estado de confusão, de perturbação, de desmaiar. Então, nem todos que passam por uma experiência em que há um movimento de objeto e ele começa a sentir alguma coisa, é realmente algo de natureza espiritual. Às vezes pode ser ali apenas um efeito emocional que ela teve daquela comoção de ver uma caneta mexendo. Por quê? Nós somos muito impressionáveis, nós trazemos uma carga de imaginação muito grande, que foi criada inicialmente pela literatura, depois pela TV, pelo cinema, que criaram muitas ideias, muitas sugestões. E muitos carregam lembranças de momentos difíceis que já viveram no mundo espiritual. Nós sabemos, pelas descrições que os espíritos fazem, que existem áreas do mundo espiritual que são bem perturbadas, que reúnem seres em que uns perseguem os outros. Isso não deve causar a nós medo, temor, mas nós temos que estar cientes, né? Que existem regiões perturbadas e muitos de nós passamos por lá. E essas sugestões de terror que muitas vezes nós temos pelos filmes, elas podem despertar essas reminiscências, essas lembranças. Por isso que tem alguns que são fortemente impressionados por essas imagens tão negativas, enquanto que outros assistem aquilo e nem se perturbam. É porque aqueles que se perturbam mais devem ter alguma experiência negativa no mundo espiritual de viver ali uma situação de terror mesmo, de perseguições, de situações difíceis que se passam no mundo espiritual. Então as pessoas às vezes despertam isso, mas não tem necessariamente que considerar que ali vai ter um espírito realmente presente. Mas o que que acontece? Nós sabemos que hoje muitos estarão para desenvolver a sua mediunidade. Há muitos jovens que deverão, ao longo do tempo, ir aprendendo e desenvolvendo esse potencial de comunicação do mundo espiritual. E muitos não sabem, muitos não têm esse conhecimento. Então, o que vai acontecer se um jovem desse, despreparado, sem esse conhecimento, começa a exercer essa forma de mediunidade? Evocar espíritos ou outros seres de maneira aí irrefletida, inconsequente, como uma brincadeira. Esses espíritos podem começar a se comunicar? Podem. E aí antes teremos que responder uma pergunta. Os espíritos podem interferir no mundo material? Eles têm, entre aspas, esse poder de mover, de mexer, de fazer as coisas acontecerem no mundo material? Sim. Os espíritos podem intervir. É lógico que para isso eles precisam de algumas condições. Para o espírito conseguir produzir um efeito físico, um movimento de objeto, um som, produzir uma luz, algo que seja perceptível pelos nossos sentidos, ele precisa fazer uma combinação. Ele precisa combinar o fluido próprio que reveste o seu corpo e ele precisa combinar esse fluido com o fluido do médium. Foi isso que Kardec explicou através da frase que ele trouxe lá do Espírito São Luís, lá no item 74 do Livro dos Médiuns, quando ele disse assim, olha, o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. É necessária a união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado e do fluido universal. É isso que vai possibilitar o espírito produzir o movimento de um objeto. Então, se dentre aqueles jovens tiver alguém que doa esse fluido em grande quantidade, o que vai acontecer? Ele vai estar oferecendo condições para que espíritos provoquem aquele fenômeno. E qual seria a natureza desses espíritos? Veja, nós sabemos que tudo que nós podemos esperar de comunicação com o mundo espiritual depende sempre das nossas intenções, dos nossos desejos, depende sempre daquilo que nós queremos, daquilo que povoa a nossa mente, porque nós atraímos os espíritos para junto de nós pelas nossas emanações mentais, pelas nossas criações mentais. Quando nós somos muito jovens ainda não aprendemos sobre o controle do pensamento, nós permitimos todas as emoções, todos os sentimentos. Então ainda não temos muitas vezes, por falta às vezes de instrução familiar, de não terem ensinado para a gente certos princípios, nós somos levados muitas vezes a desejar, a querer muitas coisas, cultivamos um pensamento leviano. Ou não, porque também tem jovens que são bons exemplos de equilíbrio mental, mas não são desses que estão muitas vezes envolvidos com essas questões. Na maioria das vezes é uma curiosidade e às vezes é uma curiosidade assim doentia, porque quer saber sobre a vida dos outros, quer saber sobre coisas relacionadas à ambição, querem encontrar soluções fáceis para os seus problemas. E querendo ou não, os espíritos que vão se preocupar em produzir esses fenômenos são, na maioria das vezes, espíritos de ordem inferior. Assim, aqui como na Terra, a maior parte das pessoas palpiteiras, das pessoas intrometidas, das pessoas que gostam de se imiscuir na vida dos outros para interferir e comandar, pode observar, não são as pessoas mais sensatas. As pessoas que se intrometem na vida dos outros não são as pessoas de melhor reputação, de melhor conduta. No mundo espiritual é a mesma coisa, porque só está sem corpo físico. São pessoas do mesmo jeito. Então, que tipo de espírito vai se aproximar de pessoas que com leviandade estão ali brincando com algo que pode dar a eles possibilidade de comunicação? Serão espíritos de ordem inferior. E muitas vezes são obsessores das próprias pessoas envolvidas. Obsessor é aquele espírito que tem vontade de se vingar da gente por alguma coisa que nós fizemos para eles no passado. E eles identificam nós aqui hoje e passam a nos acompanhar, porque eles desejam nos prejudicar. Esses são os obsessores. Tem um outro tipo de obsessor, que é aquele que escolhe a gente como parceiro para os desequilíbrios. Podemos não ter vínculo nenhum com um determinado espírito, mas se ele percebe que a gente gosta de certo vício, ele pode se aproximar da gente para usufruir daquele vício ainda aqui na Terra. Porque ele pode, através dessas ligações mentais que ele cria com a gente, sentir as mesmas emoções, o mesmo envolvimento que a gente tem ao consumir uma substância como o álcool, por exemplo. Muitos alcoólatras não sabem, mas eles, na verdade, bebem por eles e por espíritos que estão ligados mentalmente com eles. Se nós pudéssemos ver a natureza dos espíritos que frequentam os bares, nós nem entraríamos nos bares. Porque ali o que acontece? Se é um ambiente que as pessoas se entregam ao consumo desregrado do álcool, desequilibrado, atrai naturalmente espíritos que desejam muito aquilo. E se a gente dá uma brechinha mental para eles, o que acontece? Eles criam laços fluídicos e essas sensações que a gente experimentar do consumo da bebida, eles sentem também. E isso vale para qualquer tipo de droga, para o cigarro, para a maconha, para as drogas injetáveis, quaisquer drogas. Por que há tanta dificuldade de tratar uma pessoa viciada? Porque além da dependência química, da alteração que a substância química faz nos nossos neurotransmissores, que cria essa dependência, também tem um quadro desse, que é chamado de vampirismo espiritual. A gente fica impressionado com os filmes de vampiros, né? Mas vampiro que chupa sangue, só existe duas espécies de morcegos que fazem isso. E eles têm a sua importância ecológica, fazem parte lá da natureza. A gente nem deve ter raiva deles por isso. Mas os vampiros espirituais, esses existem. São esses espíritos que exploram essas sensações. E isso vale também para o sexo, para sensações da relação sexual também. Muitas pessoas que têm compulsões sexuais, na verdade, são também obsediadas. Aquela pessoa que precisa ter inúmeras relações o tempo todo com muitas pessoas e algo que perde o controle na vida dela, é também uma pessoa que adquiriu parceiros. Porque nós vivemos numa atmosfera do mundo de simbiose permanente com todos. Nós somos influenciados entre nós e nós somos influenciados pela espiritualidade. E há ligações profundas que se estabelecem, tanto de encarnado para encarnado, e nós somos sugestionados uns pelo pensamento dos outros a agir de determinada forma, como também pelos desencarnados. Por isso que a preocupação com a nossa mente, com o nosso pensamento, com o equilíbrio do que nós pensamos, é algo fundamental na nossa evolução espiritual. Quem quer alcançar a realização espiritual, a conquista da paz interior, aprenda a dominar os seus pensamentos. Aprenda a cuidar da sua casa mental, porque ali é que se estabelece todo o domínio sobre a nossa vida. O dia que a gente aprender a evitar esses pensamentos desequilibrantes e desequilibrados que nós temos diariamente, pensamentos perturbadores, e nós aprendermos realmente a manter o pensamento sereno, tranquilo, em harmonia, pacificado, de boa vontade, de serenidade, nós teremos o domínio sobre a nossa vida e sentiremos uma força muito grande para guiá-la. Por isso que é tão importante a gente conhecer essa temática. É tão importante a gente entender esse mundo complexo que nós vivemos de influências espirituais. Não é para ninguém ter medo. Não é para ninguém ficar apavorado, porque quem cultiva a prece, a oração, quem alimenta a sua mente de ideias superiores, faz as leituras edificantes, leituras do Evangelho, leituras de obras literárias de valor, realmente, que despertam bons sentimentos, boas emoções no homem, que trazem a ele reflexões profundas sobre a vida, pessoas que ocupam a sua mente com conhecimentos úteis, válidos, estão defendendo a sua mente. Agora, tudo que é de natureza inferior que a gente vai assimilando, notícias sensacionalistas, distrações que são excessivamente sensualistas, que têm um forte apelo para o sexo ou para o desequilíbrio em várias áreas, como consumismo, tudo isso que nós vamos assimilando e consumindo, isso são forças que nós vamos criando de ligação do que existe de inferior com a nossa vida. Então, o cuidado com aquilo que a gente recebe é muito grande. Então, imagine que numa idade em que nós ainda não temos muita maturidade, não temos muita ponderação ainda, é muito fácil se unir a tudo isso que existe de desequilibrante no mundo. É muito fácil. É muito fácil se deixar levar. Às vezes os pais se preocupam muito com as companhias dos filhos e devem mesmo se preocupar, observar, orientar e intervir quando é necessário. Mas às vezes esquece que tem jovens que estão tendo acesso a ideias muito perniciosas, estão estabelecendo ali dominações mentais sobre ele que são inimagináveis. Há inúmeros casos de pais que se surpreendem quando vê o seu filho envolvido com coisas muito complicadas, mas mal ele sabia o que o seu filho estava lendo, o que ele estava consumindo da internet, da TV, que tipo de ideias ele nutria. Então nós temos que sempre estar acompanhando, observando quais são os valores, quais são os princípios que os nossos filhos estão demonstrando pelas suas preferências. E intervir, orientar, dizer realmente, isto não é bom, isto é nocivo, isso já trouxe, por exemplo, desequilíbrio e perturbação na vida das pessoas, realmente alertar. Muitos jovens se seduzem por ideias, às vezes assim, de supremacia, de poderio, de força, de conquista, de poder sobre os outros, e se deixam levar por ideologias. Por mais que a gente repudie o que representou o nazismo, por exemplo, tem jovens que assimilam essas ideias, porque elas ainda estão correndo pelos meios aí, como a internet. Então nós temos que ficar atentos, porque eles podem estar sendo o quê? Cooptados por essas ideias, que nada mais são do que a expressão da ação desses espíritos inferiores que desejam dominar grupos de pessoas aqui na Terra para levar a cabo aquilo que eles decidem e querem do lado de lá, para realizar os seus desejos de dominação sobre as pessoas aqui. Por isso que é tão difícil hoje vencer questões como crime organizado. Por quê? Eles não estão agindo sozinhos. Eles não estão sendo apenas eles os autores dessas ações criminosas que existem na sociedade. Eles também têm os seus orientadores no mundo espiritual. Por isso que nós que acreditamos no bem, que nós que acreditamos na paz, nós que procuramos seguir Jesus, nós temos que orar e pedir muito para Deus, vibrar amorosamente para essas pessoas, para que o coração deles se transforme. Hoje as pessoas estão clamando muito por justiça, por punição, por castigo. E isso já vimos que não vai resolver muita coisa. Sociedades que apenas punem as pessoas não resolvem os seus problemas. Mas nós temos que pedir então que haja possibilidade de educação, de renovação para todos que estão envolvidos hoje em qualquer situação de desequilíbrio. Não quer dizer que a gente vai afrouxar as leis e soltar todo mundo na rua, não é isso. Mas é a gente querer realmente que sejam oferecidas oportunidades de renovação. Porque o que o mundo mais precisa hoje é de compaixão, é de amor, é de misericórdia, é de perdão. Porque esses pensamentos excessivamente severos, punitivos, essa ideia que nós temos hoje, né, de de que quem errou tem que ser punido, tem que ser castigado, tem que sofrer, tem que ser excluído, essas ideias muitas vezes são elas que vão nos ligar a espíritos perturbadores que desejam exatamente isso acontecendo. Então nós não podemos permitir que a nossa mente seja cooptada, raptada por essas ideias, porque senão nós vamos estar fortalecendo esses espíritos que já estiveram encarnados, queriam dominar as pessoas, que desencarnado ainda não se convenceram de que precisam mudar. Então nós não podemos permitir que nossas opiniões, os nossos pensamentos, os fortaleçam também. Porque tudo isso que nós estamos hoje criando mentalmente na sociedade é o que está nos envolvendo. Todo esse desejo de dor, de sofrimento para o outro, mesmo que ele tenha errado, é o que está gerando dor e sofrimento no mundo. Então nós temos que ir numa corrente contrária, que é a corrente do bem, que é a emissão de pensamentos serenos, de paz, de harmonia, de desejo de união. E falar disso para os nossos filhos também. Porque as ligações que nós criamos mentalmente com os espíritos é sempre baseado no que nós sentimos, no que nós pensamos. Então, o que, que acontece? Um espírito que vem para perturbar, ele consegue se unir a nós porque as nossas intenções, muitas vezes, são de natureza inferior. E é aí que ele consegue usar esses fluidos que emanam ali de um médium que é desconhecido, que ninguém sabe que ele tem uma mediunidade ostensiva, e ele vai usar isso para perturbar aquelas próprias crianças. Por quê? Porque através do medo, eles conseguem estabelecer ainda maior controle sobre as pessoas. Porque o medo, ele é uma força paralisante. E o medo, ele pode despertar em nós a violência, a agressão também. Porque a nossa reação diante do medo é sempre duas. Ou de fugir, se retrair, recolher, ou de contra-atacar. E muitos se tornam violentos para vencer o próprio medo que existe dentro deles. E é aí que muitas vezes se dissemina nos jovens, a partir do medo, a tendência a buscar, através da violência, uma forma de se autoafirmar, ou de buscar por outros meios, como o escapismo das drogas, uma forma de aliviar esse sofrimento que surge a partir do medo. Então nós temos que ter uma cautela muito grande com tudo que instiga excessivamente o medo em nós, com tudo que nos desperta o medo. Essas produções hoje que existem, e entra aí esses filmes que exploram a evocação dos espíritos ou de agentes do mal, tudo isso são obras que não têm muito valor espiritual, não. Na verdade, elas são bem perniciosas, elas são bem cruéis, porque elas são, na verdade, instrumentos para despertar nas pessoas aquele estado realmente de medo. Porque muitas vezes os obsessores vão usar aquelas imagens que se viu num filme ou que se leu numa obra literária para despertar na pessoa o medo e, a partir dali, ele comandar a vida dela. Então é aí que reside o perigo. A partir de situações complicadas que surgem, o jovem vai permitindo que, através do medo, se domine a vida dele. Ou desperte nele a agressividade como uma resposta a esse medo profundo que ele passa a desenvolver. Então é por isso que se torna perigoso, para quem é inexperiente, evocar os espíritos. Mesmo sabendo que são espíritos que, às vezes, não são necessariamente maldosos. Porque muitos dos que produzem esses fenômenos, não quer dizer que eles querem o mal necessariamente das pessoas. São, às vezes, tão perdidos quanto esses jovens desorientados. São, às vezes, espíritos que estão ali só querendo se divertir. Porque há uma legião deles no mundo vivendo aqui com a gente. Há um número muito grande de espíritos que compartilham com a gente das ruas, dos ambientes públicos. Eles só não entram nas casas em que há equilíbrio, há oração, há princípios, há valores ali. Mas nas casas onde não tem isso, eles estão lá presentes também, criando desordem, bagunça, tumultuando o ambiente. Porque eles são convidados pelos moradores a estarem lá. Por isso que é tão importante fazer evangelho no lar. Por isso que é tão importante cultivar a oração dentro do lar. Ensinar as crianças, desde pequenininhas, a orarem antes de dormir. Relembrar os nossos jovens de orar antes de dormir. Nós orarmos antes de dormir. Lermos o Evangelho, se não conseguimos fazer isso diariamente, pelo menos uma vez por semana. É isso que cria um ambiente harmonizado dentro do lar, é isso que traz paz para o lar, é isso que consegue neutralizar essa invasão ali. E ainda que apenas um faça isso no lar, ele está criando condições para melhorar aquele ambiente do lar. Então, mesmo que a gente faça o evangelho sozinho, continuemos fazendo. Aquilo vai ser a nossa defensiva dentro do nosso lar. Então, os espíritos, eles vão combinar os seus fluidos para produzir fenômenos, para impressionar as pessoas. Como eu já disse, nem todos vão presenciar esses fenômenos. Tem gente que vai invocar os espíritos e não vai acontecer nada. Existem aqueles que, se esforçarem muito, conseguem os fenômenos, porque eles poderão desenvolver essa habilidade de doar esse fluido para produzir o fenômeno. E tem aqueles que nem precisam se esforçar muito. São aqueles que doam abundantemente esses fluidos e os espíritos produzem, às vezes, até sem invocar, produzem os fenômenos ali. Então, muitas vezes, está ali um grupinho reunido, invocando o Charlie ali, e não é nenhum deles que vai fornecer o fluido. É uma outra pessoa daquele próprio ambiente que está ali emanando esse fluido que os espíritos utilizam para produzir um fenômeno de efeito físico. E aí, então, eles provocam tudo aquilo que a gente já descreveu e tudo aquilo que a gente sabe que tem uma consequência. Então, é por isso que, mesmo existindo a possibilidade de nada acontecer, mesmo existindo a possibilidade de que não seja um espírito perturbador que vai produzir o fenômeno, ainda assim a gente tem que evitá-lo. Ainda assim a gente não pode jamais evocar os espíritos para produzir fenômenos por nenhuma razão. O que a gente pode fazer é pedir, por exemplo, aos bons espíritos que nos protejam. Isso é uma invocação também, e isso nós podemos fazer. Pedir que o nosso espírito protetor nos acompanhe no momento decisivo nosso, que a gente precisa, por exemplo, passar numa entrevista de um emprego, e isso nós podemos chamar a presença deles. Nós podemos pedir que nos ajude no momento que a gente tem um familiar ali doente. Essas situações nós podemos evocar os espíritos. Porque quem é que atende na hora que precisa de uma ajuda? É só pessoas de boa vontade, não é assim? Então, quando nós pedimos com a intenção no bem, quem vem será quem? Espíritos bons. Agora, quando a gente pede por banalidade, por brincadeira, o espírito bom está ocupado lá tentando atender alguém que está doente. Ele está ocupado tentando levar paz à mente de um coração perturbado. Não é ele que vai se prestar para ficar movimentando caneta. Quem vai se ocupar daquilo são os espíritos de natureza inferior. E o que pode acontecer dali é imprevisível. Às vezes, certas pessoas, elas sentem a presença de espíritos ali naquele momento. E há espíritos que, às vezes, até incorporam nesses jovens, né? E eles podem provocar ali uma comoção, um terror entre todos que estão envolvidos ali. Aqueles casos que eu pulei no início, falava disso. Eram as histórias que aconteceram aqui em algumas cidades do Brasil. Lá numa cidade do Nordeste, Cajazeira, as crianças lá passaram mal depois de invocar os espíritos. Em Manaus também aconteceu isso. E a nossa imagem aqui desapareceu. Mas tudo bem. Eu continuo falando aqui, vocês vão imaginando. Então, o que, que aconteceu? Em vários lugares aconteceram isso. Eu mesmo presenciei uma situação dessa, né? E o que é interessante é que, assim, as pessoas tentam resolver um problema ali e não conseguem. Acho que a gente já vai encerrar, nem precisa, pode ficar tranquilo. E aí, o que, que acontece? As pessoas tentando resolver o caso ali, só agravando. Por exemplo, aquelas fórmulas clássicas do exorcismo que se praticam em algumas religiões. Colocar a mão na cabeça e ficar expulsando o demônio dali. Saia desse corpo. Se é um espírito que veio para perturbar, ele adora essa situação. Porque ele realmente quer que fique afirmando que é o demônio que está ali. Porque vai dar mais medo ainda. Porque ele intensifica mais a ação dele. Principalmente por botar a mão na cabeça. Liga mais profundamente os fluidos da pessoa com o médium incorporado. No caso ali, o jovem que foi tomado. E aquilo reforça mais ainda. Então, se a gente tiver que atender em alguma situação assim, a gente protege naturalmente a cabeça se a pessoa estiver se batendo, se a gente vê que não é uma crise epilética, tá? Não vai confundir as coisas, mas perceber que é uma incorporação que está fora de controle, evitar tocar no médium, a não ser que seja para protegê-lo. E, sobretudo, chamá-lo pelo nome. E, junto disso, fazer uma oração a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, para que conduza aquele irmão para onde ele possa ser tratado e possa ser assistido. Porque o espírito, ele quer realmente aquele momento ali de causar pavor. E aquele exorcismo ali que fica falando que é o demônio, que é isso, que é aquilo, é o que ele mais quer, é o que mais fortalece ele. Se a gente começa a fazer uma oração e chama a pessoa pelo nome, nós iremos auxiliar, porque nós estaremos sendo auxiliados ali naquele momento. Então, que a gente não tente fazer essas formas clássicas do exorcismo, porque ela dá o efeito contrário. Eu presenciei isso na prática há algum tempo atrás, de ver realmente as pessoas tentando afastar ali o espírito e não conseguindo. Foi só a hora que foi feita a oração e chamada a pessoa pelo nome, falando a ela que ela retomasse o corpo, que ela acordasse, que ela voltasse a si, é que a coisa passou. Então isso tudo é para a gente perceber. A gente precisa conhecer mais sobre essas questões, precisamos aprender mais sobre esses assuntos, até para a gente poder instruir os nossos jovens, orientá-los e ajudar nesses momentos mais graves. Só para dar uma dica, então, para que vocês possam se aprofundar, quem quiser, naturalmente, tem um livro muito interessante que chama Copos que Andam. É de um espírito chamado Antônio Carlos, ele foi psicografado pela Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, a mesma autora daquele Violetas na Janela. E lá ele narra uma história, né, ou várias histórias, e mostra a gravidade que tem de se evocar os espíritos por esses meios. Uma jovem que complicou muito a vida dela por fazer evocações por um espírito através do copo. E ela teve ali um desenrolar bem triste da sua história em razão disso. Por quê? Ela se ligou mais profundamente a obsessores que queriam comprometer a vida dela. Porque fora da casa espírita não é fácil exercer a mediunidade. Fora da orientação de um centro espírita, exercer a mediunidade é um grande risco. Por isso que a espiritualidade, por isso que Deus, na sua sabedoria, criou as instituições espíritas. Permite que a gente se organize, porque dentro da casa espírita a mediunidade pode ser exercida com segurança, com tranquilidade. Fora, de maneira independente, há um risco muito grande. Porque muitas pessoas têm grandes compromissos com obsessores, têm dívidas muito pesadas de erros cometidos. E eles, ao evocar os espíritos por esses meios, atraem complicações, porque o espírito se liga mais profundamente à vida deles e vão perturbar profundamente essas vidas. Então fica aqui o nosso esclarecimento dessa tarde. Mas que ninguém tenha medo, que ninguém fique assustado, porque os espíritos convivem conosco já há muito tempo e nós somos espíritos também. A diferença é que a gente está no corpo e eles estão fora. Mas nós temos a nossa forma de proteção da ação desses espíritos perturbadores. Como eu já disse anteriormente, é a prece, é o evangelho no lar, é alimentar a nossa mente só com aquilo que é realmente positivo, com aquilo que é de natureza superior. É a gente abandonar certas produções culturais, filmes, uma literatura, certos meios de comunicação que são sensacionalistas, a gente afastar isso da nossa vida, não consumir essas coisas, porque aí a gente consegue proteger a nossa mente. Nós temos uma literatura que é muito inspiradora. Nós temos mensagens, romances espíritas que nos elevam, que ajudam a manter o nosso pensamento em equilíbrio, que traz paz, harmonia à nossa vida. Nós temos que utilizar esses recursos. Nós temos que usar isso para alimentar nossa mente só de coisas superiores. Porque aí a nossa ligação será sempre com os espíritos superiores. E tudo que decorre dessa ligação é o quê? É bem-estar, é paz, é harmonia, é equilíbrio na nossa vida. Então que Jesus os abençoe a todos, nos dê uma excelente semana, cheia de paz, de harmonia, de tranquilidade, que a gente consiga produzir muito para o bem nessa semana. Muito obrigado a todos. Que assim seja.